Xavieira Industrial, cabeça do leão do norte coroada por frevos e maracatus no carnaval. És a Veneza do Brasil assim chamada, porque pisou na lama do teu manguezal. Quem foi boêmio pela tua madrugada, o que contempla a ti de um cartão postal. Neo-holandesa vaca imaculada, no coração da Índia Ocidental. Sou teu eterno escravo, minha amada, mais um devoto do teu alto astral. Sacro profana, deusa adorada, concreta poesia arboreal. Irmã de Olinda e linda namorada, primeira dama do Conde Nassau. Oh mama afro, oh oh oh, oh mama lusa, oh oh oh, oh mama flamenga, ameríndia. Metrópole caótica banhada por férteis águas do Atlântico e seu sal. Não mais que um arrecife erguendo-se do nada no meio da esperteza internacional. A ti entrego minha alma bem lavada, que dentro de teu labirinto fluvial vai navegando pela rede de jangada, andando a pé de coletivo de Landau. Terra de sombrinha e espada, império ibérico e tropical, de vilareja ubi aclamada, até que derradeira capital. Mazomba, mameluca, musa amada, és mãe do mangue, ô manguetal. Irmã de Olinda e linda namorada, primeira dama do Conde Nassau. Ô mama afro, oh, oh, oh, oh mama lusa, oh, oh, oh, oh mama flamenga, ameríndia. Thank you.